Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. Mas ela está em nossa sintonia, ouvindo e curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos nós com música. Ele é ex-radialista, ele é empresário, ele é advogado e ele é nosso gentil ouvinte, o Dr. Manuel de Almeida Amaral Diogo, todos os domingos em nossa sintonia. E ele gostaria, nesta manhã de domingo, o Dr. Manuel de Almeida Amaral Diogo, de ouvir com Moraes Neto, cantor que foi o primeiro a gravar esse samba, musicólogo Ari Barroso, Isto Aqui, O Que É. Araci de Almeida, saudosa dama do encantado. Araci de Almeida em arranjo do Pixinguinha, aqui com o conjunto Diabos do Céu. Araci de Almeida canta do Antônio Almeida, Qual o Quê? Para ele, o Dr. Manuel de Almeida Amaral Diogo, que reside aqui em São Carlos, temos ainda em arranjo do Enrico Simonetti, saudoso intérprete Agostinho dos Santos, defendendo do musicista Djalma Ferreira, Devaneio. Procurei te esquecer, mas qual o quê?

O Jardim, um coreto à música e à cidade. Sexta-feira próxima passada nós tivemos o aniversário natalício da gentil funcionária da Lafic Imóveis, Dona Suzana Luzia Balesteiro Lorandi, que recebeu de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da Lafic Imóveis, todas as felicitações. Felicitações também de seus familiares e da equipe da Lafic Imóveis. Parabéns à aniversariante da última sexta, Dona Suzana Luzia Balesteiro Lorandi. Mas vamos nós com música? Nesta manhã de domingo, nós vamos atender ele, que é uma das figuras queridas aqui de São Carlos, ele que é o senhor Francisco Rossi Filho, que não perde uma só audição de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, o senhor Francisco Rossi Filho, em nossa sintonia, Araci Cortes, voz diferenciada, talentosa, ela que começou com o início da radiofonia em nosso país, Araci Cortes, do Luiz Peixoto, Ai, Ioiô. Para ele, o senhor Francisco Rossi Filho, em nossa sintonia, temos ainda do Davi Nasser, arranjo do maestro Guaraná, a Sapoti querida Ângela Maria, defendendo Rancho do Lalá. Ai, oi, oi, eu nasci pra sofrer. Fui olhar pra você, meus olhinhos fechou. E quando o olho eu abri, quis gritar, quis fugir, mas você, eu não sei por que você me chamou. Ai, oi, oi, tenha pena de mim, meu senhor do bom fim, pode ser se zangou. Ioiô, meu benzinho do meu coração, me leva pra casa, me deixa mais não. Chorei toda noite, pensei nos beijos de amor que eu te dei. Ioiô, meu benzinho do meu coração, me leva pra casa, me deixa mais não. Ai, ioiô, eu nasci pra sofrer. Fui olhar pra você, meu olhinho fechou. E quando os olhos eu abri, quis gritar, quis fugir, mas você, eu não sei por que você me chamou. Ai, oi, oi, tenha pena de mim, meu senhor do bom fim, pode ser pisar.